a joia de Caderousse. Caderousse ficou com sede depois de contar toda essa história. Pegou a garrafa que estava à sua frente, encheu o copo e tomou de uma só vez. O religioso estava sério e suava muito, como se tivesse febre. Com voz cansada, perguntou ao final de alguns minutos de silêncio: "E Mercedes, a noiva de Dante, desapareceu?" "Desapareceu? Não, nada disso. Agora é uma grande dama em Paris. No dia em que meu bom amigo Edmund foi preso, ela chorou muito. Depois foi várias vezes ao gabinete do Sr. Villefort em busca de ajuda. Não conseguiu nada. Finalmente, o procurador do rei mudou-se para Paris e Fernand foi para a guerra, embora nunca tenha entrado em combate. Enfim, com a morte do pai de Edmund, ela ficou completamente só. Quando Fernand voltou, já era tenente e pediu-a em casamento. Ela pediu que esperasse mais 6 meses para dar uma resposta. 6 meses? Quanta paciência! Exclamou o abade. Passado o prazo, eles se casaram. Eu assisti às bodas. Logo depois, partiram de Marselha. Depois disso, voltou a vê-la? Só uma vez, quando Fernand estava na Grécia. Ela vivia só com seu filho. Filho? Albert deve ter uns 10 anos hoje. Enfim, são ricos e felizes. O único miserável sou eu. Pobre, infeliz, e meus antigos amigos nem sequer me recebem. O abade levantou-se. Sua má sorte terminou. Esse diamante é seu, já que era o único verdadeiro amigo de Edmond Danté. Caderousse pegou o estojo com a pedra e olhou-a intensamente, sem acreditar no que via. O senhor é verdadeiramente um homem de Deus. Jamais o esquecerei, nem a sua grande bondade. Eu também não vou esquecê-lo, Caderousse. Mas você jamais cruzará outra vez o meu caminho, pensou o abade.